que não me pode ver. Nem sabe falar, mas quer brincar quando eu estou na TV. Eu canto a musiquinha, que gracinha, já me quer imitar. Se eu faço gira, gira, logo ela começa a girar. Para mim ele é o fã número um. De fralda e xuxinha bate o pé. Sorri e abre os braços para falar, é o que ele quer. Patatata, patatata. Esta criança quando vê o batatudo só quer mesmo é brincar. Patatata, patatata. Esta criança quando vê o batatudo só quer mesmo é brincar. Ele disse à sua mãe que só me queria ver. E veio tão depressa para o meu colo que não queria descer. Deitou a cabecinha no meu ombro e começou a dormir. Ressonando e sem fazer cerimónia, molhou-me de xixi. Para mim ele é o fã número um. Nem sabe dizer mamãe e papá, mas quando abre a boca para falar, olha o que é que sai. Batatata, batatata. Esta criança quando vê o batatudo só quer mesmo é brincar. Batatata, batatata. Esta criança quando vê o batatudo só quer mesmo é brincar. No dia em que ela fez um aninho, eu resolvi passar lá. Parabéns a você. Cantámos parabéns e a velhinha eu ajudei a soprar. A primeira fatia para a mamãe ou para o papai é assim. Não é que ele quis dar-me o bolo todo, todo, todo a mim. Para mim ele é o fã número um. Motivo de alegria e emoção, saber que eu vivo sempre guardadinho no seu coração. Batatata, batatata. Esta criança quando vê o batatudo só quer mesmo é brincar. Batatata, batatata. Esta criança quando vê o batatudo só quer mesmo é brincar.